like to be young and single. You know the life when your pockets got a bunch of singles. You know taking double shots saying fuck a single. You know hardly getting sleep, but it's the fucking dream. No, look, I know what it feel like to think you found the one. Told mom that so many times I'm sounding dumb, cause she started to mix Ashley up with Tanisha and saying hi Britney when I'm on the phone with Lisa. Fuck it, I got some new hoes, I mean some XXX girls. Pussy get wet as an S curl. Then I started thinking about my XXX girl. Salve galera, eu sou o John Redman e eu quero comprar um Easy Zebra. Eu sou o Gustavo e eu sou o Macau. Eu sou o Gabriel Stuck e eu sou vendedor de hype. Tamo junto, moleque, é nóis. E no episódio... Só queria saber quem que vende hype, velho. Cara, se tu vende um tênis que ele te dá hype, você vem, tecnicamente vende hype. Hype não é isso, bro. Cara, moleque, só hype, bro. Não, mano, acho que não existe vender hype não, cara. Não é porque você vende um tênis da hora, que tecnicamente ele é do hype, que você tá vendendo hype. Claro que sim, cara. Claro que não, velho. Eu já percebi que você não. Você não tem argumentos, bro. Você é fraco. Você não entende meus flag, bro. Me paga o que você me deve, bro. Não, sem piadinha de Rafa Moreira, mano. A minha abertura ia ser, eu duvido ninguém falar Rafa Moreira nesse programa. Mas já vi que ia dar certo. Esse áudio que eu mandei pra vocês aí, que o editor vai colocar também. É, eu ia colocar na minha abertura, mas aí você falou de hype, aí eu mandei essa. Mas eu ia mandar a última piadinha de Rafa Moreira, mano. Ô, mano, eu sou branco, posso escutar sua música? Ei, Rafa, eu sou branco, quero ir no seu show. Bro, você tá louco, irmão? A gente tem que parar, cara, tá saturando. Tá pirando. Na real era engraçado quando ninguém manjava, tá ligado? Pode crer. Até antes dele fazer a música Bro. Depois tipo disso. Depois disso começou a ficar chato, tá ligado? Tipo, muita gente começou a xingar o cara, muito hater e tal. E aí ficou chato, mas era da hora zoar quando não tinha esse monte de gente. É da hora ainda, eu acho da hora, tá ligado? Mas já foi um pouco a fase. Esse Rafa Moreira por um story do Instagram dele na França, falando: eu não gosto de iluminismo, bro. Jesus, bro. A parada, cara. Era na treta da Painec. Não, a parada do Rafa Moreira é que eu falava mal dele até ele chegar no South America Memes e todo mundo odia ele. Agora eu sou fã dele, cara. E na moral, nos últimos tempos eu realmente tenho ouvido as músicas dele. Tá na minha playlist lá do Spotify. Quer dizer, corta aí, bota um pi no Spotify. Tem na playlist do Paga Nós. É, na playlist do aplicativo de músicas, é Trap BR que se chama o meu. Trap BR. Conai, tamo junto. Eu nem fico ouvindo muito, tá ligado? Eu ouço quando ele lança mesmo. Mas, cara, se for ver, tipo, os caras zoam que ele é zoado e tal. Eu também acho que ele não é tudo isso não, mano. Mas o cara estourou, velho. E ele mesmo fez a imagem dele. Tudo bem que ele surfou no rap dos caras aí, mas... Mas é isso, cara. É um jeito de se colocar pra cima. E ele fez certo, velho. Entendeu? Várias tretas aí. E é isso, tá ligado? Cara. Todo mundo... Quando, tipo, ele fez a Painel tirar um vídeo que, tipo, tinha milhares ou milhões de visualizações por causa dessa treta. Não sei se você está ligado à treta, mas acho que dá pra falar em outra ocasião. Pra falar em outra ocasião. Não, exatamente. Mas, tipo, esse negócio é sério, tá ligado? É a branquificação do rap, mano. Eu sou branco também, mas eu tô ligado que tem vários desses bagulho acontecendo. Nem eu vou entrar em muito nesse assunto, não, porque não é sobre rap o bagulho. Na verdade, o problema de rap, é isso daí, o David Cash Rap tá encomendado aí, então vamos guardar a pauta. Tá. Esse cast aí vai ter 3 horas. É um gênio, cara. O Rafa Moreira é um gênio. E ninguém pode discordar disso. E se você discorda disso... Se você discorda disso, você é hater, bro. Cara, você vai tomar soco no Rafa Moreira no vai matar sua mãe, bro. Gang. Ó, a parada é a seguinte... Ô, Stuck, a única... Eu vou ter que discordar. Porque tu fala que ele surfou no Poetas do Topo, no hype dos outros. Mentira. Antes, ele falar na própria música dele. Não vou me lembrar qual. Que antes de Poetas no Topo, ele já tinha 10 clipes. Gang, bro. Tamo junto. Mano, ele tinha 10 clipes, ele tinha várias mixtapes, tá ligado? Ele deu uma surfada no hype depois disso daí, cara. Tipo, ele ficar mandando disco pra Pineapple. Lógico que ele surfou no hype, mano. Ó, a treta dele do Freud, a treta dele do... Puta, mano, do Choice, tá ligado? Logo que não sei se você tá ligado, acho que tô, você tô não ligado, tô ligado, acompanha. Tô ligado. Não, tô ligado. O cara lançou o EP, que é zoado falando nisso. O Rafa Moreira já foi metendo louco, mano. Eu sei, tô ligado. E pra mim isso daí é surfar um hype, mano. E tu, ó, eu vi um stories dele esses dias, mano, ele contando grana, tá ligado? Ele falando que ele fez 10k assim, tipo, rapidão. Mano, o cara que saiu do nada, tá ligado? É foda esse bagulho, eu acho da hora, tá ligado? Não sei se você acha a mesma coisa, mas... Acho, tipo, acho. Por isso cara, que eu falo que o cara é um gênio, mano. O cara tem que saber alguma coisa pra poder bombar. Não tem aquele cara lá que tava no carro. Fuga, cara, é aqui. Nunca dei nada. É, lógico que é. Eu acho que o cara foi inteligente da forma dele, tá ligado? E eu acho que ele... A forma dele de fazer música, mano... Talvez não seja tão genial assim, tá ligado? Mas é uma coisa que tá fugindo totalmente da cena, mano. E eu sim, acho da hora. Tem gente que fala, mas a Fumoreira é ruim por causa da letra, né? Tá, mas tipo, e ouve trap americano sem entender nada. Aí vai analisar e não muda muita coisa, tá ligado? Mesma coisa. É, mano, trap é isso, tá ligado? Tipo, não dá pra ficar cobrando muita coisa, porque a ideia é ser um negócio simples e rápido que você lança rapidão. Tipo, o cara faz EP de trap numa noite, tá ligado? Então, sim. É isso, velho. Não tem muito o que reclamar. Tem os rap de mensagem que bate mulher, e tem os caras de trap que faz grana, é isso. É. Pode crer, mano. Tanto que tem um vídeo que fala como, em inglês, como a música Bank Account do 21 Savage, aquela que ficou famosa por causa do Hype Beast aqui no Brasil, foi feita em 2 minutos. E o cara faz a mesma música em 2 minutos. Claro, eu acho que o cara teve que pensar ali no beat, alguma coisa, mas tipo, não durou mais que 15 minutos aquela parada. É, cara. Trap é isso. É pro negócio ser rápido, tá ligado? Tipo, não é pra você ter um investimento foda ali. É pra você pegar um negócio e fazer rapidão. Mano, fazer um EP em uma semana, lançar o clipe, tipo, lançar o clipe rapidão, gravou, 3 dias já tá no ar, essas coisas, mano. Isso que é o trap. Trap, ó, tem que falar de putas, dinheiro e lean. Pronto, acabou, isso é um trap. É, o lean tá saindo de moda agora, né? Mas já foi muito na moda aí. Ih, mano. Mas é isso mesmo, velho. É, mas o cast não é de Rafa Moreira, como é todo... Toda semana parece que é de Rafa Moreira. Os primeiros 10 minutos é dedicado. Te amo, Rafa Moreira. Tamo junto, gang. É tipo a leitura de e-mails. É. Tem um bloco especial. É a leitura de hypes. É. Eu queria chamar Gang Gang Bro 777. Gang Gang Cast. Liu Rap Cast. Não é e-mail, é e-gang. A parada que o Cash aqui é... A parada que o Cash aqui, a ideia é a gente falar algumas histórias das nossas vidinhas inúteis, em que a gente acabou fazendo uma merda, e a vida meio que cobrou, né, cara? Ou tu conseguiu também fugir da merda, tem que ter merda, cara. Tem que ter se ferrado, tem que ter se fudido. Quando vocês mandaram no WhatsApp lá, sobre o tema, eu falei, puta, cara, eu quero gravar, mas eu não quero gravar pra contar alguma história. Eu quero ouvir, mano. Porque essa pivetada de 15 anos aí que tá querendo falar aqui, contar história, fez merda, pá. Eu quero ouvir só, mano. Não que eu seja tão velho assim, mas eu quero que vocês falarem mais do que falar as minhas. Porque não tem muita coisa, não. Ah, mas é verdade, cara. Minhas histórias também não são grande coisa. Não quero desestimular quem tá ouvindo aí, cara, mas minhas histórias, tá ligado? Selecionei o time errado por jogar o FIFA. O brother pegou o Barcelona, eu peguei o Palmeiras, tá ligado? Não, mentira, vamos lá, velho. Começa aí que eu quero ouvir o que vocês vão falar. Posso ter as honras? Não, não. Tu fala, senão eu vou falar, cara. Não fica pedindo por licença aqui, que ninguém é inglês, não. Que é Brasil. Vai. Beleza, então. Olha, eu sou profissional em fazer merda. Eu, quando era mais novo, não que eu não sei, não que eu seja velho, mas... Quando era, tipo... Aí eu falei, então. Era criança, assim, tipo... Criança, eu brincava cara, na só rua só fala, tal. Brother. Fazia muita merda. E, belo dia, né? E aí, meu amigo, morávamos um perto do outro. Cinco e treco, né? E um dupla dinâmica. A gente decidiu ir num lugar que tinha uma... Eu tô ligado nessa história. Eu já tô ligado nessa história, cara. Pra andar de bicicleta e tal. Aí tá, né? Aí a gente foi lá pro lugar e tinha uma descida, assim, como se fosse uma rampa pra carro, assim, pra estacionamento. E no final dessa rampa tinha uma outra rampa de madeira feita, com aquela de bicicleta, skate. Eu, no auge da minha estupidez, eu pensei, não, eu sou só bom isso aqui, cara. Vou pegar em bala e vou rampar. Aí, beleza. Eu fui pra trás, assim, né? Não, fui ali, já volto. Lá e desci, né? A milhão, assim. Quando eu tava, acho que uns 10 metros da rampa, assim, descendo com velocidade, eu falei, não, tô de boa, tô da hora. Aí eu cheguei perto da rampa e eu lembrei de uma coisa. Eu não tô no desenho. Me controlar no ar não vai ser tão fácil assim. Eu deixei meu peso pra bom lado e faço o resultado. Quando eu tava no ar, eu devia estar reto, não tava. Aí eu pensei na minha mente, olha, tem uma chance de eu acabar me dando, né, bem mal aqui. E daí eu e não aconteceu diferente. No meio do ar, eu tava lá, a bicicleta virou e pá, caí no chão. Ai, que burro, tá zero pra ele. Quando eu caí no chão, eu sinto a dor da derrota, primeiramente, né? E tinha gente olhando. Depois a dor física, que um pedaço do pedal entrou na minha perna. Meu caralho. Imagina a cara de papai. O papai que tava me levando lá, ele levou a bicicleta pro carro, porque é um pouquinho longe. Imagina a cara de papai. O papai tava lá, puta que pariu. E eu conheço teu pai, cara. Teu pai não é a figura mais amigável do mundo. O moleque vem cá e se quebra ainda. E não foi uma coisa muito agradável de se ver. Mas tipo, se quebrou a perna, esses bagulho, eu não entendi muito bem não. Ou não, só tipo machucou assim, mesmo. Tipo assim, um pedaço bem grande do plástico do pedal quebrou com a queda e ele meio que fisgou na minha perna, assim, ficou preso. Aí eu consegui, na hora, como eu não sabia o que tinha acontecido, eu meio que mexi a perna. Quando eu mexi, ele saiu. Mas era um pedaço bem grande, sabe? Fez uma cicatriz. É como se, tipo, meio que descolou a pele. Caraca, de uma parte, mano. E abriu um corte em outra. Aí mas tu tava errado, né, cara? Então tu fez merda e a vida cobrou. É, a vida cobrou um preço, digamos que, na... Pra ter uma cicatriz, a cicatriz é bem grande, então digamos que foi pra cima. Pô, tu me falando dessas paradas de cair e se machucar, eu lembrei que os moleques hoje na sala me traumatizaram, cara. Os bichos, cara, eles, eu não sei se vocês conhecem mundo paralelo, mas tipo, o meu Instagram é mais foto de pessoas, tipo, ou futebol, ou no máximo um futebolzinho, um basquetinho. Mas os moleques, eles seguem uns perfil, eles chamam de perfil de anatomia, eu chamo de perfil de desgraça. É tipo... médico fazendo ponto no cílio, médico tirando faca do braço. Cara, isso é louco, velho. Sim, é tipo, perna quebrada e o médico botando no lugar. Pô, cara, eu também não, eu me segurei lá pra dar uma assistida, pra dizer, pô, cara, não vou julgar, né, por mais errado que seja. Mas, cara, é bizarro, daí tipo uns tumor benigno furando e saindo um doce de leite da parada, caraca, zoado. Olha, mas cara, antes de você contar, de alguém contar uma merda que já fez, eu tenho um ditado, cara. Olha, benefício não traz, mas merda a gente faz. Inegável. É inegável, né? Todo mundo. Eu não sei nem se essa palavra existe, mas não é, né? Eu, cara, isso é fato. Eu, tipo, todo mundo já fez alguma merda na vida, né? Vai. Não precisa nem ser, o cara só cresceu, criança do play, mano. Não, já te fez alguma merda, sabe? Quebrar o vaso da mãe jogando bola em casa. Cara, eu quero ver vocês fazerem uma merda ao vivo, cara. Não sei se vocês conhecem, mas vocês é das internet aí, vocês vão conhecer. Ah, Two não, Guns and Cup. Já, e? Isso aí é isso. Vocês já viram? Não me lembro. Tá de boa. Mano. Ah, então beleza. Eu achei que vocês não era tão internet. Tem uma coisa pior que um amigo meu me mandou. Não, é porque vocês falando do Instagram aí, eu lembrei disso, cara. Porque na minha época eu não tinha Instagram, Orcutão. Não. Só tinha essa longeira aí mesmo, velho. Talvez seja até pior. Um amigo meu me mandou um negócio e o nome era Pain Olympics. E eu pensei, tipo, pô, deve ser um negócio tipo Jackass, lá, Phoenix. Os caras, né, devem só dar pra botar o carpado e cair. Legal, essa é a palavra. Bem saudável. Aí, pimenta dos outros é refresco. Aí tá, né? Mas eu cliquei e fui ver. Cara, eu me arrependi tanto, velho. Porque o negócio não era dor física normal. Era uma dor que só o homem sente. Não entendi. Entendeu? Tu tá censurando. Entendi. Eu entendi que houve uma censura aí, cara. É uma dor, como é que eu vou dizer assim? Digamos que você tem um objeto de corte. E uma parte da anatomia humana que apenas vídeo de circuncisão de judeu, entendeu? Entendi. Um Não é isso aí. É fundo de garagem. É os caras cortando o bagulho fora, mano. Ah, tá. Cara, eu vi um post num blog, cara. Faz um tempo já que eu sigo o blog. Eu nem vou falar nada. Porque vocês não gostam de anúncio, né? Mas... Pode falar, só que tem que trocar por Paga Nós o nome. É, Paga Nós. É o Lohan. Ah, sim. Não sei se vocês estão ligados. É, das antigas aí também. E eu vi um post lá, cara, que o cara mesmo, assim, arrancou fora, velho. E tem várias fotos, tá ligado? Tipo, do processo. Mas você é louco, mano. As ideias, o que o cara pensa, cara? What a tree, bro. Rafa Moreira. Ah, não fiz essa piada. Talvez a gente nunca vai fazer isso de merda, né? Não sei. Ah, não. Eu... Olha, fazer merda eu faço. Tô bem de boa. Nesse nível, cara. Você é louco, cara. Nem imagino. Fala aí, João. Você primeiro, pô. Pô, cara. Com uma história tão boa dessa, eu fico até envergonhado. Mas como eu não vou falar de mim, eu vou falar de uma história de uma pessoa aí. Isso aí é recente. Nossa, tá fresco aqui na mente. De uma pessoa que fez merda. E logo que eu vi a notícia, se pode chamar assim, eu pensei no cast já. Que foi... Chegou os ouvintes. É, que foi o tal do nude do Felipe Neto, né, cara? Isso aí é trending topic mundial. Não, se eu te contar que eu não pesquisei sobre, eu não vi o negócio ainda. Eu nem quero. Porque, cara, me guia nesse caminho. Cara, é genial, cara. Calma. Por que, velho? É, o meu foi assim. O meu apareceu na timeline. Eu tava no Twitter, daí eu retuitei. É, não apareceu o nude do Felipe Neto, é porque eu sigo as pessoas certas. Só de eu colocar isso, já todo mundo no WhatsApp mandou link. Daí, né? Não, é, tu... É nada, cara, velho. Ele que procurou. Ele tweetou lá. Ele tweetou lá e falou assim, nossa, como faz pra desver? Mentiroso, ele que cara, procura tu... e depois quer ficar mandando essas, tá ligado? Ai, como que eu faço pra ei, pra não, parar ei, de não. Não foi isso não, cara. Para de me caluniar. O que eu falei é que eu senti falta das gurias que ficam postando vídeo de K-pop que eu não entendo nada. Mandar uns vídeos lá pra mim, cara. Porque eu nunca mais reclamo de vídeo de K-pop. Nunca mais, prometo. Pode printar aqui o áudio. Já é sacanagem falar K-pop. Que? Né? O que que tem? Tá errado, né? K-pop, né? K-pop é igual K-pop, cara. Tem que acabar. Então, né, cara? O que o Felipe Neto fez, ele fez merda. Ele tem uma brilhante ideia de anos atrás filmar o próprio Bilal. E acabou que aí... Não, e não só filmar, como ele quis lá e filmar a cara dele. É muito burro, cara. Cara, é tipo, é o cúmulo da burrice. Você fazer tal coisa, tem um método de identificar quem é. Tipo, se você souber, eu não penso que nem vocês não, cara. A cara, velho. Não, eu não penso que nem vocês não, cara. Eu acho que o problema não é nem ele fazer. O problema é espalharem, tá ligado? É uma mancada de quem espalha, né? Porque a pessoa pode ter esse tipo de foto que ela gosta. Pode. Mas, e até quem fala, olha, tá vendo essa foto? Ah, mas não espalha. Daí o cara também quer ver Deus sem morrer, né? Uhum. Ah, mas sabe quem que espalhou essa parada? A mãe é foda, quem espalhou essa parada? Estão dizendo que foi o próprio Felipe Neto, cara. Eu não vi nada. Acho que... Não, mano, eu não sei, tá ligado? Mas acho que não chegou a esse ponto, não. Sei lá, velho. Era por fama, bicho. Ah, eu só vi que saiu só e depois não nem fiquei correndo atrás, não, mano. Mas sei lá, acho que não chegaria. Bicho, mas não é mentira, não. Que o bicho já falou que é ele mesmo. É foto. Não, que é ele mesmo, é ele. Mas sei lá. Por mais autista que ele seja, cara, achei engraçado o tweet dele falando que se hoje em dia, como seria o nude dele se tivesse sido vazado hoje em dia, daí vários pintinhos coloridos. Meu Deus do céu. Cara, quem Felipe tá seguindo, Neto, cara, véio? Ele pode colocou. Ei, tu segue Felipe Nossa. Neto também. Tu não, cara, tu não fala de mim. Não, não tu. O Stuck. Tu segue. Pode só se tu mudou agora, que eu lembro que uns meses atrás. Eu assisto os vídeos dele só. Coitado. Pode crer. Eu assisto os vídeos dele todo dia. Dele e do Lucas Neto. E dos irmãos Neto. Mas tu não. Do Bruno. Quem fez merda já chegou nos irmãos Neto. Quê? Não entendi, cara, desculpa. O legal que eu não, que o papo é sobre fazer merda e a gente já chegou no dos irmãos Neto. Não, cara, o pior, você percebeu como tá desandando o negócio, né? É. Primeiro fala de Rafa Moreira. Mas assim depois que é bom, é, cara, tu não disse que queria bater um papo? Tamo batendo um papo aí, tamo junto, é só isso. Não, tô zoando, cara. Então puxa uma merda aí, Stuck. Não tô reclamando, não. Não, mas não, achei que era sua, pô. Merda. Não, vamos lá. Cara, eu não fiz muita merda não, velho. Só tem uns negocinhos aí que acontece, mas acho que eu não me ferrei não. Tipo, de, não que eu me lembre, tá ligado? Foi na faculdade uma vez. Nem foi tão merda, foi mais uma situação engraçada. Pelo menos pra mim foi da hora. Tipo, era num dia de prova, final de semestre, num dia de prova. Tipo, a matéria mais fodida, tá ligado? Não lembro que matéria que era. E também nem vou falar, nem vou falar onde eu estudo também. Aí eu tive a brilhante ideia. Eu tive a brilhante ideia de pegar, criei um e-mail com o nome do coordenador do curso. Peguei o e-mail de todo mundo da sala. Escrevi um trechinho bonitinho, pá, que não ia ter prova. E tipo, no grupo do WhatsApp tava todo mundo desesperado por causa da prova, que ninguém tinha estudado, que ninguém manjava, pá. Mandei que não ia ter prova, que o professor ia faltar. Aí o povo já começou a comemorar, mano. Nossa, aí uns comemorou, outros desconfiaram. Aí mandaram pro coordenador. Tipo, os caras tinham WhatsApp pro coordenador. Os caras mais puxa saco. Aí já mandaram WhatsApp pra ele, falou do e-mail. Pai, ele já falou, não, é mentira que não é meu e-mail, e começou, velho. Aí falaram, não sei, isso daí mostraram o print só. Mas também não dá pra saber se era o cara mesmo. Que tava todo mundo com zero, aí começou a discussão, tá ligado? E por fim foi fazer a prova e ficou por isso mesmo. Pô, mas mano, tipo, na hora foi engraçado. É, velho. Podia ter. Não, mas tu se safou, tá ligado? Cara, foi bom. Tipo, os caras faltaram. Ah. Sim. Por isso que eu falei, tipo, eu fiz merda, mas eu não me dei mal. Mas ficou por isso mesmo. E aí, por fim, eu me fudi na prova, a maioria se fudeu e não deu certo, tá ligado? Mas foi engraçado, valeu pela. Sim, mano, muito bom, piada. Cara. Eu acho. Não, mas. Essa nota, mas não pega piada. Não, tipo, contando assim, esse pá nem ficou tão da hora, tá ligado? Mano, mas eu lembro que o dia inteiro. Eu achei maneiro. Ficava organizado. O dia inteiro. E, tipo, eu fiz isso no trampo. É, eu confesso. É uma ideia genial. Isso aí, tá ensinando a juventude aqui. Não, eu criei o e-mail certinho com o nome do professor, tipo, uma variação do nome dele, né? Tipo aquele perfil fake do Neymar. Gmail. Só tem um ele a mais. É, isso daí mesmo. Foi bem assim. E, tipo, quem olhava já batia. E ele mandava e-mail pelo Gmail. Então. Mais um negocinho pra confirmar, tá ligado? Uhum. Aí. E quase, cara. Aí, tipo, depois eu falei pros camarada meu mesmo, eu fui e falei pra eles e tal. Mas os outros não. Nem tá ligado. Mas, mano, tipo. Na hora foi engraçado, é o que eu falei, na hora foi engraçado. Mas talvez não tenha mais graça fazer isso, tá ligado? Porque é meio que maldade, mano. Tipo, a pessoa tá lá achando que vai ter prova e não tem prova, todo mundo comemora e depois mentira. Lá no colégio, cara, isso é muito vacilo. Se isso chegar nos. Tudo que eu falar aqui que eu fiz na escola, no colégio, se chegar nos 171 do meu colégio, mano, tô ferrado. Então vamos ver o que vai dar, né? Não vou nem citar qual colégio é. Provavelmente já citei alguma vez. O meu amigo, ele baixou um dispositivo APK no celular dele, que é tipo um controle pra televisão. E daí tava tendo o jogo do Brasil. E daí não podia. Ah, o que meu colégio fez assim, não, tem que ir pra aula. Apesar de muita gente não ter ido, tem que ir pra aula. E daí a gente vê o jogo. Tipo, começa 7h20 a aula. Daí das 7h20 a gente fica até 8h50. Daí às 9h vai lá pro refeitório, qualquer lugar. Daí vai assistir o jogo, daí depois volta pra sala, né? Daí fica mais uma hora, mais ou menos. Foi assim que fez lá. Daí ele baixou um. Porque o celular dele tinha um infravermelho, uma parada assim. E daí tava tendo o jogo do Brasil, cara. Brasil! Daí começou o jogo. Ele foi e desligou a TV. Daí ligaram de volta, né, cara? E daí aquele medo de alguém perceber, daí todo mundo começa a olhar. Daí tá indo a jogada pro ataque, o moleque foi e desligou a TV. Foi muito bom, cara. Pô, eu ri muito. Não descobri. Esse foi nessa Copa agora? Foi agora. Jogo contra a Costa Rica. Cara, mas. Você estuda em escola particular ou escola pública? Particular. Ah, tá. Porque na escola pública, pelo menos aqui no estado de São Paulo, não tá tendo aula desde o início do ano por causa da Copa, cara. Já vamos emendar o ano logo. Deus é brasileiro, já tô emendando o ano. Agora que perdeu, o cara tá começando o primeiro bimestre. Vai ter Copa, daí remenda com as Olimpíadas, e daí depois tem Copa de novo. Daí já dá pega essas férias. É, mas já tô começando as preparações pra 2022, velho. Os alunos já estão começando, né, cara? Vai que tem um Mbappé aí no meio. Como diria o... Não lembro o nome do cara que falou isso, mas o Mbappé. Mbappé? Não, é que teve alguém, um narrador, que falou, ó, o Mbappé, como vai. Ai, que burro, dá zero pra ele. Eu já ouvi gente falando Membapê. Daí esse é bom. Eu gosto. Membapê. Esse é bom, parece nome de pinto, né, cara? Membapê. Meu Deus, cara. Olha, eu comecei com uma merda que custou sangue, né? Que me doeu. É, foi na guerra. Agora vamos subir um pouco o nível agora, né? Vamos pro próximo. A merda, essa eu consegui me safar. Só que eu fui filha da puta. Eu me safei. Só digo isso. Eu tava andando na mesma rua, né? Que tinha meu amigo, Tico e Teco. Só que agora não era mais só Tico e Teco, né? Agora tinha outros membros nessa gangue. Nessa quadrilha. Nessa gangue, exatamente. E assim, era uma rua sem saída. Gang, gang, gang, bro. Puta que pariu. Era uma rua sem saída, que dizem que ocorreu uma coisa de sova. Mentira. Mas era uma rua sem saída, e no final tinha um, tipo, um córrego, assim, que era meio de esgoto. Que eles estavam fechando, com os tubos de concreto, assim, grandes. Esses tubos ficavam na frente da casa de um amigo meu. E a gente, tipo, sempre subia em cima dos tubos e ficava pulando de um pro outro e tal. A gente quebrou um sem querer. E... Padrão, daí, padrão. Aí, passou o tempo e obra no Brasil, você sabe como é, né? Uma obra que pode levar uma semana, leva 3 anos. E daí eles começaram a colocar os tubos, só que só colocaram 2. Resultado, tava o córrego, e, né, esgoto, merda, e os tubos, só que só tinha, não tinha terminado, tinha só alguns ainda. E aí fulaninho me desafia, fala, oh, por que tu não pula daqui pro tubo e do tubo pro outro lado do córrego? Bicho, essa história terra, é muito boa. Aí eu peguei e falei assim, como é que é? Ele falou, ah, pula aí, pô, prova tua coragem. Eu peguei e falei, não sei, cara, não quero me sujar, não. Ah. Mas eu peguei, peguei coragem, pulei, subi no tubo. Agora, ou vai ou racha. Jogou o D20, tirou ali 18. Daí eu fui e pulei. Daí peguei coragem, assim, e claro, demorou muito mais que isso. Peguei coragem, pulei pro outro lado, me agarrei nos matos ali, um pique Tarzan, e subi. Saí assim, peguei e fui de novo, peguei confiança e fui. Aí, fulaninho B, que tava do meu lado, pegou, falou, fácil, ele fez, então eu vou fazer. Vou lá e olha também. Amigo. Quando ele pulou do high ground para o tubo de concreto, ele escorregou. Ele escorregou, bateu de costa, caiu pra frente na média. E não dava pra sair fácil. Porque, tipo, era uma região escrota pra você cair, sabe? Tipo, você cair lá, você tem que tentar com vontade. E o cara não conseguia isso aí. Aí ele ficou lá preso. A gente teve que pegar. A gente subiu, foi pra casa de alguém que tava morando ali, que mora ali perto, né? Morava. E sabe, tentou procurar alguma coisa pro cara conseguir segurar e sair dali. Só que não tinha nada, não tinha uma corda, assim. Aí acabou que a gente pegou uma folha de bananeira. E ele conseguiu, sabe, meio que se sair da água pra conseguir se segurar. Mas, cara, parecia. Tá ligado aquela vareta que fica no carro pra você ver o nível do óleo? Uhum. Então, parecia ele. Tipo, do peito pra cima. Ele tava normal. E do peito pra baixo ele tava marrom. É louco, velho. O cara, ele tava com uma cara de medo. Ele não era nem pra ter, tipo, sei lá, nossa, foi afogado. Ele dava pra ver no olho dele. A minha mãe vai me. E daí a gente. Não, não é nem porque caiu na merda, né? É a mãe, cara, é a mãe. Pelo, velho. Quebra minha perna, mas não deixa daí, minha mãe descobrir. E daí, cara, daí pra frente a gente tava só assim, rindo pra não chorar no cu, cara, porque ele ia se fuder. Aí eu vou lá e chego em casa, como que mamãe. Nossa, vai que eles fizeram ali. Pularam no córrego, tu acredita? Não, meu filho, ainda bem que tu não faz essas coisas. É, fácil, né? É mentira! Hoje... Aí ficou por isso mesmo, né? O negócio é tu fazer merda. Só tem ser pego. Hoje em dia, tua mãe fala a mesma coisa, né? Que bom que não é meu filho quando fala de nargas e maconha, tá? Ah, não. Isso aí... Não, eu sou mó contra esse negócio de droga. Acho que verdade. Tem que achar tudo e queimar. Verdade, cara. Eu sei. Você tá falando muita verdade. Confio em você. Igual sua mãe confia. Só manda só que é podcast, não, né? Vai saber, cara. Vai saber que eu tenho o zap dela. Vai saber. Ixi. Ter o WhatsApp da mãe é foda, hein? É, marcar um rolê, eu marco com ela, porque ele não pode. É kid. Tô vendo que alguém vai sair antes. Opa, minha mãe chamou aqui, vou ter que sair, cara, desculpa. Não, brincadeira, não vou fazer isso. Esquece da Copa, tem. Não vou fazer isso, não vou, prometo. Beleza. É, mas falando em frase. Beleza, fase... beleza. Tipo, mano, você tem que ameaçar o cara, velho. Não fala beleza. Bicho, é muito passivo, né, cara? Juvenil. É, beleza. Tipo, ameaça, pô, ameaça o cara, velho. Que... Fala que vai atrás do maluco, você fala beleza. Gracinha, não é. Ai, passa tudo. Beleza. O Gustavo, falando um negócio de mãe, eu lembrei de uma história que envolveu uma treta entre o nosso grupinho, cara. Nossa, foi genial. Ai, meu Deus. Mais uma das tretas. A gente não tem nosso grupinho, né? Eu, Gustavo, vou citar os nomes aí. Bidim, Vinícius Bidim, a gente chama de Bidim, e o Gabriel. É, a gente tinha um trabalho pra fazer, que a gente envolvia filosofia e não tal. Não sou eu, pra deixar claro. Não é você, é outro Gabriel, o Pagote, que também já gravou. É, no cast de Overwatch. No cast de Overwatch. Os caras jogam Overwatch. Eu não jogo não, cara, eles me forçaram a gravar. Não, eu já joguei também. Enfim, a gente tinha que fazer um trabalho de filosofia e a gente quis fazer sobre Blade Runner. Que a gente é, né, a gente é muito inteligente, cara. E nosso trabalho ficou um dos melhores, vou falar real na época. Enfim, esse não é o ponto. O ponto é que eu tava sem tempo pra editar. Daí eu fui lá no grupo e falei que eu não ia editar. E se alguém podia editar, porque eu sempre editava os trabalhos, tá ligado? Daí nosso querido Gustavo falou que ele não conseguia editar. E eu, com a minha santa inocência, eu já com o ódio no topo, já falei que ele tava mentindo. Joguei na cara que tava mentindo e que ele conseguia editar e não queria. O problema é que eu estava errado. Confesso que hoje eu vejo que eu estava errado. Só que a atitude do Gabriel Pagotti foi babaca. Confesso que também foi babaca. Ele pegou e ficou dizendo que eu não queria editar, que se eu não quisesse era só eu falar, e isso me deixou bravo. Daí eu fiquei falando que eu realmente tava sem tempo, que eles podiam até perguntar pra minha mãe. Que eu realmente tava sem tempo, que eu não tava mentindo. Calma, não chegou no ponto alto da história. O bicho ficou me incomodando... Foi assim, ó, o Gustavo totalmente quieto, o Gabriel falando merda e o Bidim e o Bernardo tentando acalmar a treta. Eu tava, tipo, no meio dos dois, assim, tipo, para, não, faz isso não, calma aí. E o Bernardo e o Bidim não falaram nada, né? Eles tentavam acalmar alguma coisa. É. Daí, eles falaram, tu não quer falar com a minha mãe? Eu peguei e adicionei minha mãe no grupo. Caraca, velho, copira. Naquela hora, eu olhei pra tela do computador e falei, mano... Agora ferrou, cara. Agora? Véi, ninguém falou mais nada no grupo, nem eu, véi. Acho que a minha mãe tá nesse grupo até hoje, ela não entendeu ainda. Não, é demais também, né, pô? Cara, na hora do ódio, véi, tu faz cada coisa idiota. Quando meu sangue sobe, não tem parede que segure. Mas falando... Então, senhores, e tem mais uma história de merda. Não, vou falar a minha, cara. Não, antes de tu falar, Stuque, deve lembrar que tu falou que nunca fez merda, mas quase fez uma ao vivo aí. Que tu não sabia que eu tava gravando aqui e me mandou no zap que não tava gravando. Mano, isso trancou, tá, né? Tá vendo? Mano, você não tá ligado, velho. Começou só frio aqui, velho. Falei, meu Deus do céu, né? Tá gravando, cara, faz meia 50 hora. Minutos e eu não gravei nada. Tava que não passa o Wi-Fi. É isso mesmo, velho. Eu até deixei no mute aqui pra vocês não ouvirem o negócio piscando. Pra não ouvir o choro. Tá fazendo barulho. Aí eu falei, puta, só falta, né? Gravar tudo de novo. Tu desafiou. Mas sorte que eu... Tu desafiou alguém, tava gravando. Tu desafiou alguém a fazer uma merda ao vivo. Pronto, cara, tá feito, tu mesmo fez. Quem sabe faz ao vivo. Tá feito, é. Pior que foi sem querer, não foi nem... Que sacanagem, velho. E pior que, tipo, o Audacity tava aberto aqui, eu olhei pra ver se tava tudo bem. Nada. Não tinha nem começado. Eu falei, puto, fudeu. Sorte que tem backup. Não, vou falar uma merda também, cara. Que também não deu nada. Mas foi pior, cara. O negócio não passava nada mesmo. Na época que eu servi o quartel. Isso é muito bom, cara. Não, vai vendo. Não, tipo, no quartel era de boca. Cara, não fazia muita merda, não. Mas nesse dia, eu ia achar que eu ia me fuder, cara. Você não tá ligado. Aí, tipo, nós tava fazendo os treinamentos pra atirar de canhão. Eu vou falar canhão porque é a linguagem que vocês conhecem, mas não é canhão. Quem ouvir que tá ligado sabe que não é canhão. Aí, tipo, você tem uma luneta pra você fazer a mira, tá ligado? Que não é mira também, mas eu vou falar mira pra vocês entenderem. Pra fazer a mira pra onde você vai atirar. Aí, tipo, e a gente tava só fazendo treinamento, aprendendo e tal. E aí tinha um maluco lá que colocou a luneta aqui, colocou a luneta no canhão lá e ficou, tipo, treinando, tá ligado? Aí tava todo mundo junto, pá. Aí depois, cada um, tipo, tinha quatro canhões. É, quatro canhões. E, tipo, e só tinha esses quatro, não tinha nenhum reserva. E, tipo, os caras falavam, tá ligado? Ó, toma cuidado pra não quebrar. Porque se quebrou, fudeu. E, tipo, a gente ia tirar em outubro, isso era em setembro, mais ou menos. Aí, beleza. Os caras lá, aí ele foi tentar tirar a luneta do negócio, não tirava. E era tipo uma borboletinha assim que você tinha que empurrar pra cima e ela saía. E tipo, e às vezes ela dava uma travada, tá ligado? E você tinha que ir com força e soltar. Aí ninguém conseguia tirar, mano. Aí, puta, fudeu, ficou aí. E os caras eram bem rígidos em questão disso. Tipo, tirou, guardou e trancou o armário, já era. Uhum. Porque, tipo, tinha aquela disputa pra pegar melhor e tal. Então os cara guardavam. Aí não saiu o negócio, não saiu o negócio. Aí os caras vinham, tentavam tirar, não ia. Aí o soldado Stuck, espertão, safo, né? Dá licença aí que eu tiro. Aí tem uma barra de ferro assim, cara. Mas, tipo, o negócio é pesado mesmo, cara. É o que, tipo, você empurra o negócio pro lado, tá ligado? Tipo, tem a... Ah, é foda explicar. Tipo, ele tem uma perna assim, duas pernas, né? E ela fica aberta. Aí você usa aquilo lá pra ir jogando ela pro lado. Chama conterar. Tipo, você gruda o ferro assim, gruda dois negros no ferro e vai jogando o canhão pro lado. O canhão andar. É, empurra, o canhão andar. E aí eu peguei esse ferro e fui tirar a luneta do negócio. Mas, tipo, é foda explicar assim. É mais quem conhece mesmo pra saber. Mas, tipo, tem um espacinho pequeno. É, entre o cano do canhão e onde fica a luneta. E aí tem essa perna também que você fica sentado em cima pra poder ver a luneta. Aí eu fui tirar, mano. Aí eu coloquei ela assim pra poder. O ferro assim pra colocar. Pá. Aí eu soltei, eu empurrei o negócio pra cima, assim, né? Pra abrir. Mano, eu sei que o negócio onde ficava preso. Nossa. Soltou, velho. Soltou, mano. Tô... Mas tipo, é. Soltou, mas ele continuou lá, só que ele ficou bambo, mano. Ele não parava mais. O que é pior, porque só se tivesse caído, talvez dava pra arrumar. Ele ficou bambo, ele não parava mais reto. E a luneta não saiu, a luneta ficou lá. Aí, eu sei que cada um foi pro lado, os caras que tava um monte de gente lá tentando soltar o negócio, zoando os caras porque não conseguia. Eu sei que vazaram todo mundo, velho. Só ficou eu e o moleque que ficou, que era o 08. Tá fazendo merda, Pedro. É, e a merda foi eu que fiz, né, pra soltar o cara, pra ajudar o cara. Aí eu espertão fui lá e fiz merda, beleza, aí fudeu, cara. Falei, puto, fudeu, não dá pra ir só com três, eu vou me fuder. Aí nós já começou a pensar na desculpa, em vez de tentar arrumar o negócio, nós tentou pensar na desculpa. Aí não tinha nada pra falar, falou, ah, pegou barrinha de ferro, tinha uma barrinha de ferro menor, falou que foi com aquela e tal. Aí nós tentando arrumar, não ia. Aí nós falou, quer saber? Vamos falar pros caras lá. Aí nós foi lá, falou com o sargento falou, puta, vocês é foda. Aí enfim, nós pagamos umas flexão lá. Aí ele mexendo pra... E tipo, isso era umas 2 horas da tarde. E aí nós foi chamar o cara, era umas 5. Nossa, cara. É, 5h30, 6 horas, já tava na hora de começar a se arrumar pra ir embora. Oh, mas a demora. Mas a demora foi porque é pesado o negócio, né? Daí vocês, tipo, ficaram pra mexer qualquer coisinha ali pra tentar arrumar, assim, era um trampo. É. Não, tipo, ficou um pouquinho de tempo pra tentar soltar. Aí depois logo tive a ideia de tirar o negócio com a barra de ferro. Aí depois disso, fudeu. Aí ficou um bom tempo pensando, tentando arrumar, vendo como o negócio funcionava, tá ligado? Aí o sargento foi lá e mexeu, e tipo, só tinha um cara que mexia com isso. Só um cara, e esse era o cara. E, tipo, ele era foda mesmo. Ele que arrumava tudo. Aí nós já ficamos pensando, puto, fudeu, o cara vai. Nós não vai mais, porque tipo, nós ia pra outra cidade pra tirar e tal. Aí por fim ele arrumou e nós ficamos lá, tipo, até umas 7 horas da noite, cara. 7 horas nada, 8 horas. Até umas 8 horas da noite. Por fim arrumou. Aí o cara falou assim, putz, vocês é foda e tal. Aí nós só pagamos um lanche pra ele e ficou por isso mesmo. Aquela propina maneira. As outras coisas que a gente pagou também, entendeu? Eita. É. Pô, reflexão, bicho. Não vai pensar besteira, não. Pô, bicho, tu é bom em fazer merda e se safar, hein? É, mano, nisso eu sou bom, cara. Pô. E vou falar pra você, mano. Eu achei que não ia arrumar, cara. Porque assim, tipo, só colocar mais o contexto. Tem 8 canhões, tipo, 4 pra uma bateria e 4 pra outra. E tipo, a gente só tá lá. Tipo, esse é o auge. A gente vai atirar, é o auge, tá ligado? Todo mundo treina pra poder atirar. E você ir com menos uma é foda. Imagina, tipo, os caras. É, tipo, tem que ter 10 malucos por cada canhão. 10 malucos ia ficar sem ir, tá ligado? Aí você já viu já a merda que ia dar. Mas por fim deu tudo certo, velho. Mas fiquei em choque, hein? Falei, puta, boa. Como, mano, como sou, velho? Qual que é a ideia? O que passa na cabeça do senhor pegar puta numa barra de ferro pra soltar um negocinho que era, tipo, só forçar, tá ligado? E o pior é que quando ele arrumou, a luneta tava lá ainda, assim, pendurada. Quando ele arrumou, ele que tirou o negócio de lá, cara. Isso que é pior, velho. Ele conseguiu tirar, tipo, normal, do jeito que era pra tirar, ele foi lá, mexeu, pá, soltou o negócio. É foda, velho. O cara é gênio, né? Não, o cara era foda mesmo. O Sargento Caires. Eu vou falar o nome dele porque é difícil ele chegar nesse é difícil ele chegar. Mas pra quem é parceiro meu e serve o quartel comigo, vai passar bem quem quer. Mas o cara era foda, velho. Aí sim, mano. E pior que não dava nada pro cara, não chupando bola dele. Não dava nada pro cara. O cara era gordo, nem fazia exercício nada. Mas precisa do bagulho aí, ele manjava, velho. Me salvou. Quem achar aí de algum modo, eu não vou passar, mas quem achar o Instagram do Stuque vai ver que tem várias fotos dele, menino garoto de farda. Tem, procura lá. Maneira só, tem. Procura lá, Gabriel Stuque. Vai ver a época boa da vida. Cara, é. Tamo pareceu quase no... aquele tiozão falando, né, velho? Aham. Uhum. Acho que eu acho que. Boa, volta mais. É, bicho, já tá com saudade do quartel, parece que tem 40 anos de carreira militar. É, que. Os caras falando, é, os molecada de hoje não sabe o que é ser homem, tem que servir o quartel pra ser homem de verdade. Verdade? Ser homem de verdade. Cara, eu vou contar, mas nossa, eu tô com muito medo dessa história pegar em gente errada. Mas é isso aí, né, cara? Não tem muito o que fazer. É o que eu falo, guerra de merda na gaiola do chimpanzé, só pro geral. Não tem o que fazer, só o ter aceita. Essa aí, eu quero a opinião de vocês. Eu não vou citar nomes, eu não posso nem correr o risco do editor esquecer, cara. Mas eu quero a opinião de vocês. O meu brother, ele namorava a mina há 2 anos. Só que acabou que ele terminou com ela por umas treta que teve deles lá. E um melhor amigo dele, depois de um tempo, começou a namorar a mina. Só que ele não falou pra ninguém, cara. Tanto que ele não falou pra ninguém, que a gente tem tipo uma festinha que a gente faz, nossa, pra se encontrar todo mês. E ele disse que não ia ir, e essa mina nunca é convidada, né, porque ela é ex do amigo A. E ela é nunca convidada, e esse amigo que começou a namorar com ela, que era pra ser amigo, né, mano, pelo menos já eu acho, né. Ele pegou e falou que, ele falou que ele não ia poder ir, porque ele ia ver, era no jogo do Brasil, naquele último jogo do Brasil, no jogo do Brasil contra o México. Ele falou que não ia poder ir porque ia estar com a família dele. Daí no grupo, no nosso grupo do WhatsApp, ele pediu uma foto do grupinho, tá ligado? Como a gente tava lá na casa desse amigo. Daí a gente mandou a foto, né? Ele não tava junto, tava todo mundo lá. E ele mandou essa foto, a gente descobriu que ele mandou essa foto pra mãe da guria. Pra dizer que ela tava com todo mundo, tá ligado? Porque a mãe da guria provavelmente não ia deixar os dois ficar juntos sozinho. Uhum. E o guri não tava com família nenhuma, cara. O guri tava só com ela e... Pô, foi, deu uma merda isso, cara. Pô, eu acho que fez merda. E a vida ainda não cobrou, mas vai cobrar, cara. Que esse bicho tá lá com a gente. E esse nosso amigo, ele finge. Ele tá fingindo muito que tá muito de boa, cara. Mas ele tá com ódio. Ele sempre me fala que ele tá com ódio. Que uma hora isso aí vai soltar, cara. Nossa, eu quero tá igual o Michael Jackson naquele GIF, comendo pipoca, tá ligado? Tô só esperando, velho. Não, isso é uma parada, antes que vocês comentem a história e dê a opinião de vocês, isso é uma parada muito louca, porque no ensino médio tem esses high school dramas, eu achei que era parada de filme, mas foi entrar no ensino médio que começou a ter treta, cara, começou a ter treta maneira, sabe? É, foda, As tretas começam... É que assim, conforme vai, você vai aumentando os dígitos da sua idade, a sua capacidade e potência de fazer algo errado, ela também aumenta, né? E, bom, não, adolescente não é o ser mais responsável que tem. Não, ser mais chato, cara. Meu Deus do céu. Por isso, bicho, eu não fico me esforçando muito pra parecer adulto, velho. Eu sou adolescente e não tem o que fazer, cara. Tem que passar, todo mundo passa, então tamo junto. Mano, eu tenho 24 anos e não sou adulto ainda, cara. Mas é um problema mental teu, né? Eu falo que eu sou um pós-adolescente, velho. Young adult. E nem quero ser adulto, velho. Bicho, tu paga as contas? Eu... Pronto, acho que tu já é adulto. Não, eu pago, mas... Mas moro com a minha mãe ainda, velho. Ih, essa eu não sabia, hein? Mais uma pra zoar. Qual que é o problema, tio? Moro com a minha mãe e com a minha avó ainda. Não tem problema, mas é piazão, né? E como vai o Nescau aí? Tá pronto já? Mano, e minha mãe faz um leitinho todo dia de manhã, velho. Nossa, não, cara, que não, vergonha. Não, é zoeira. Ô, bicho, tu... Não, é zoeira, né? É zoeira. É zoeira. Não, é zoeira, sei lá. Não é zoeira, não. Assim. Olha, eu já contei aqui uma merda que me custou sangue, uma merda que me custou um amigo... E agora eu vou contar uma merda que poderia ter custado a minha vida. Essa é sério, o bagulho é sério, eu corri risco de morte. Então, vamos lá. Caraca, mano, que tensão. A infância, né? Essa época pra fazer merda. Eu ficava num lugar similar a uma creche, né, enquanto a minha mãe trabalhava, porque eu não podia ficar sozinho em casa e tal. Eu odiava esse lugar, tipo, demais. Mas nesse dia teve uma festinha de aniversário nesse lugar. E eu não sabia que era aniversariante, eu só sei que eu me entupi de bolo e brigadeiro. E tinha uma cabelo elástico. Aí eu adorava cabelo elástico, eu não fui lá e fui. Eu, meus mortais carpados, eu, pelo menos era o que eu achava que eu fazia. Afinal, eu era criança de 7 anos, não sabia o que eu tava. Só pulava lá e fazia os movimentos lá. Aí beleza, cada um tinha sua vez. Lógica é de costa, né? É, tipo isso. Fiquei vindo voltar pro pé. Aí eu deu minha vez, eu saí lá. É o Diego Hipólito em pessoa, né? Aí eu saí lá, né? Pô, triste, acabou a minha vez. Foi abusado já... também? Já... Não, cara, não é da igreja católica, não. Já eu fui pra. Tava indo embora, né? Tava quase na hora de ir embora. Aí eu vi um amigo meu fazendo um negócio. Esse meu amigo, ele tava embaixo da caminhonete rolando, assim, sabe? E as pessoas que estavam pulando, pulavam, mas não chegavam nele. Nossa, que adrenalina! Eu falei isso também. Fui lá, né, e segui ele. Só que não fui só eu e ele. Foi eu e, tipo, uma outra menina que tava lá também. Uma menina mais nova que eu. Aí tá, a gente voou rolando assim, chegou no meio do caminho, ela começou a gritar muito, tipo, eu acho que de medo, sei lá. E eu tava um tanto quanto puto. Eu fui falar, vai gritar, por favor, tá incomodando. E, só que assim, eu escolhi um lugar horrível pra ficar puto. Porque em cima de mim tinha uma pessoa maior que eu, mais velha que eu, mais pesada que eu, pulando a caminhonete. Eu levantei minha cabeça e fui falar, para de gritar. E que eu falo isso, a pessoa pula na porra da minha cabeça. E eu vou, o meu crânio vai de encontro ao chão de concreto numa velocidade incalculável. Eu até pensei em colocar minha mão na frente pra amortecer a porrada. Mas olha, não deu tempo, cara. Eu até consegui ouvir o barulho assim da granada quando ela espalhava. Do choque que foi. Irmão, meu cérebro deve ter virado ao contrário, né, na minha cabeça. E daí, nossa, a dor, né? O twin bateu assim, saí de lá, me tiraram. Eu chorando de dor. Pegaram e colocaram gelo. Mas sabe como é que é criança, né? Criança se esquece a dor rápido. Daí, tipo, botei o gelo assim, só que, tipo, perdeu o galo, tava. Aí tá, eu tava vendo Bob Esponja, né, na sala de espera. Que eu tava ferido, né, soldado abatido. E aí eu começo a notar uma coisa estranha. Tá, tinha um ponto preto, assim, na minha visão. Eu não consegui tirar aquele ponto, nem... Eu, tipo, o que que é isso, cara? Aí eu falo, professor, eu acho que eu tô me sentindo um pouco mal. Posso falar com a minha mãe? Ou pelo menos é o que eu achei que eu disse. Não. Ele falou com essa educação inglesa, essa educação britânica. É, exatamente. E pelo menos era isso que eu queria falar. Porque o que a professora escutou foi um negócio bem diferente. O que ela escutou foi eu tentando articular a palavra, mas ela não saía. Eu tava aqui... Não, ela escutou isso aqui, ó. Moleque tá morrendo. Eu não conseguia falar. Aí o tempo. Aí as coisas pioraram, os fatores pioraram. E eu não tava mais conseguindo enxergar. Tipo, eu tava enxergando as coisas encostadas e meio que invertido. Eu não escutava, eu não enxergava e eu não falava. Eu tava virando um vegetal, ao vivo. Aí, ligaram pra bicho, entrou em coma, né? No colégio. que episódio, cara. Que aí, podcast. Tava dando merda em ligar pro meu pai, e meu pai foi me buscar. E meu irmão também. Só que tem um detalhe: o meu pai não tinha carro nessa época, ele tava de bicicleta. Então como é que ele levou o moleque? Porque tava de bicicleta. Vai ver o moleque depois dessa porrada aí. Ele fica no hospital morrendo, tá ligado? Isso daí é coisa da cabeça dele. Aí assim, ele pegou e falou assim: não, ele não pode ir de bicicleta, vou ter que chamar um amigo meu que tenha carro. Ele chamou um amigo do trabalho dele que, não que tinha uma coisa próxima ao carro, uma carreta. E ele me colocou dentro da carreta e me levou em casa. Só que tem um problema: o meu pai de bicicleta chegou antes em casa do que ele. E ele não tinha telefone, então tipo, tá. Eu perdi meu filho numa carreta com a cabeça zoada. O que eu falo? Mas o cara não foi, não achou de má fé, ele me levou pra casa. Chegou lá minha mãe, desesperada, do que tinha acontecido. E eu como era bem toda novo. Mãe, né? Então, eu ainda era, tipo, a minha mãe me deu banho, assim, porque eu tava, tipo, nossa, todo cagado. E eu vomitei e tal, nossa, eu tava zoado. Tipo, eu não conseguia responder as coisas que ela falava, eu não ouvia nada. E daí me levaram pro hospital. No que me levaram pro hospital, eu queria dormir toda hora, e falava que eu não podia dormir, porque se eu dormisse ia dar merda. É. Chegou na sala de raio-x, eu descobri que eu tive um traumatismo craniano. Nossa, dependendo da potência da pancada, eu poderia ter tido um dano sério no lóbulo frontal da cabeça. E isso era... ia pro saco, amigo. Só que, como a vida é esse RPG incrível que vivemos, eu passei por isso e eu ganhei um stat a mais. Eu ganhei uma armadura. Porque quando o osso calcificou aqui na minha cabeça, ele meio que fez uma carapaça, assim, em volta da rachadura no crânio. E, cara, eu desenvolvi esse capacete natural no meu crânio. E, tipo, depois disso, eu desenvolvi uma outra habilidade, que também não é física, mas do destino. Eu virei imortal, cara. Toda merda que eu faço, eu saio impune, ou eu saio com, tipo, sabe, little scratches. Porque, tipo... parece que os deuses do Olimpo, ao ver eu sofrendo daquele jeito, falam, não, o cara viveu pra isso? Ele não vai mais morrer também, não. Esse merece. Esse merece, vai pra Valhalla, assim. Valhalla em grego também, enfim. E toda vez que eu fazia merda, eu, tipo, sabe, eu não dava uma merda pra mim, dava pra outras pessoas, mas eu saí de boa. E eu posso falar que eu tenho um capacete natural. Quer dizer, um cara que tem um capacete natural é melhor que você, né, Guilherme? Oh, ainda deu uma finetada, né? Metade do Brasil. Ele ficou uma larga, ele deveria morrer, velho. Vai morrer antes do Natal. Dizem que fumar na ilha é igual fumar sem pintos. Meu Deus. What am I supposed to do? Who's looking out for the people without the focus to? Who's looking into the people inside the focus groups? Why ask questions when you know the truth? Time is the teacher, life is the lesson. Learning is the journey and I got so many questions. Essa é a origem da minha cabeça ser dura e grande. Porque tipo, ela é maior do que uma perna, sabe? Calonga. Mano, você está ligado, né? Isso fora de contexto. Eu cara, sei, eu tô, eu tô muito... Quando eu bato a cabeça aqui... Mano, é uma armadura, eu não sinto. Então, tipo, eu tô tentando, eu realmente cara. Eu tenho um capacete. Pô, para com isso. Esse podcast foi editado por FM Edições.